600, 10-2000 pés, está autorizado em LS, reporte estabilizado. 10-2000 pés, autorizado, 3000. Autorizado, 972. Apoio para o sinal 14, ONU no 895, bom pouso. 1995, obrigado. Salvador, boa noite, Gol 972, está uma milha para o estado. 972, ciente, aguarde autorização de pouso. Aguarde autorização. Ciente, Gol 098, após ETAP, desce 2000 pés, ajuste 1015. Sente ponto cópia. Autorizado, 370 Campina Grande, via Pesulo 10, decola da 190 curva esquerda, na saída Puca, transição Vipar, aciona 5032 e o controle T9 desse 135. É 258, solo aos 38, direita, mantém-me escuta via Alfa, chamante da Juliette. Viva, Alfa, mantém-me escuta, chamante da Juliette, chamante. 6258. Na 72, vento 1, 20 graus, 10 mais, livre pouso, pistão 0, check 3. Embaixo travado, livre pouso, Gol 972. Autorizado, 3600. 3600, completa o sinal 14, 1 no 895. 895. Salvador, boa noite, 3600, aproximação final. 3600, continue a aproximação, vai autorização de pouso. Boa noite. 972, solo 40, taxa direita, via Alfa, chamante da Juliette, mantendo escuta. Thank you. Baixo 962, 58 na Alfa, 2 Juliette. 6258 está autorizado, esquerda, portão 5. Esquerda, portão 5, Baixo 962, 58. Comando 098 está autorizado, ILS, reporte estabilizado. ILS, reporte estabilizado, no 098. Toyota 3600. 3600, chega o trem, do pouso pista 10, João Antônio, 2L, grau 8 horas. Tem embaixada travada de pouso, 3600. Aproximando a Juliette do Alomar 72. 972 autorizado esquerda, portão vai ser o 10. Atento à sinalização de follow me a partir do portão 8, ok? Siga o sinalizador. 10, vai do portão 10, a partir do portão 8 vai seguir o follow me. Okay. Com 098. 098, torre 1895, com pouso. 895, grato. Salvador, com 098, para o final da ILS 78, estabilizado. 098, aguarde de autorização de pouso, continua a aproximação. Guardando, pegou 1098. 972 mudou agora portão 11, ok? Continua seguindo a viatura, portão 11. 11. 3600, solos 44, direita, táxi via Alfa, chame antes da Juliette, não me escuta. Alfa, informante da Juliette, não escuta, 3600. 0098, cheque o trem de repouso, vento 1, 20 graus, 5 nós. Até o 11, siga o follow-me. 098, livre o pouso, confirmo, 130 graus, 5 horas. Livre pouso, eu vou para 098. Azul 6908, aciona a identificação, desce 2000 pés, ajuste 1015, direto Duna. Vou direto Duna, o Azul 6908. Fala, eu vou no 3600. 3600, esquerda, portão 4. Esquerda 4. Confia para o que chamou? Ah, deixa eu falar. 098, salas 46, direita, táxi Alfa, chame antes da Juliette, mantém me escuta. Direita Alfa, antes da Juliette, não se escuta, vou na 098. No 1 está autorizado, Jimmy Tex. Chamada para o Tex. Sente, aguarde. Guarda antes da Juliette, com o nome 098. Aí nós estamos prontos já faz mais de 5 minutos. Falta o operador do FINA aqui. Tá, vou autorizar então da companhia entrar no seu lado esquerdo aí, enquanto o senhor resolve e chama pro puxo, ok? Ok. Então vai ser o 2. Esquerda, portão 2, 9098. Olá, sua esquerda no portão 2, está livre o bucho e o taxo. 3891, não adiciona a identificação, desce para 4 mil pés, ajuste 1015. 1868, operador de 34 horas. Última vez, eu não entendi, confirme. Para o posto de acionamento no box ponto 1868. Ah, tá ok, aguarde aí que o outro tá parado, é só um minuto. Sim, você aguarda. Agora, agora a gente prossegue, segundo. Tá ok, sim. Que o colega estacionar e completa a sua esquerda, tá livre, chama o taxa. Controle Azul 6908, estabilizado ILS. 6908, Torre 1 no 895, bom pouso. 695, obrigado, boa noite. Torre Azul 6908, muito boa noite. Azul 6908, avistado cheque 3 de pouso, 120 graus, 109. Ciente 6908, baixando agora, de pouso. confirmar a baixada lá do 6908. Estimativo de pouso, 120 graus, 109. Reforço vento. Alterna, Salvador. Vira táxi à direita, chame para decolagem 1895-868. Manda para decolagem. Observe a passagem do azul após ali manter o 8. Alô, Salvador, boa noite. Está 3152, centro da Bravo. Maceió, está pronto, Cota. Estão 3152, estão de copo, por gentileza. Acertou. 9908, sala 01, táxi à direita, mantém minha escuta via Alfa e Kilo até o Paz 3, observe a sinalização Paz 3. Teste para a direita, Alfa e Kilo, Paz 3, uma sua escuta, azul 6908. Boa noite. Está autorizado, Marcelo, ônibus de voo 330, decolada 110, curva à esquerda. Saída PUC, transição Caju, via Pelo Risque 58, após Orago, após conforme nota. Controle Salvador, confere 119, decimal 35, transponda será o 5043. Autorizado, Marcelo, ônibus 330, decola na PUC, transição Aracaju, curva esquerda. Depois 58 até Orago, após matrícula. Controle 1935, transponder 5043. Posição é a 06, até 3152. 3152, condicionamento está correto, chão pronto, se tiver funcionamento. 3152. Gol 1, 8868, decola 204, chama o controle 119, decimal 35. 119-35, bom dia, 1868. É, rapaz, uma pedida de posição por 6908, tem ninguém que te chamar? 6908, não possui confirmado essa posição, apenas bate 3, por gentileza, fica até o sinalizador. É, não apareceu o sinalizador ainda, não vai dar nesse lugar, obrigado. Controle Salvador, eu vou no 868, passando 1700 para 1990. 1868, contato radar, fala em matéria 230, sai da localizador visual quando vier, 3891, Mariano. 3891, Torre 1, Noite, Matos, Pomposo. Obrigado, você é uma torre, tá 3891. Um 3891, na gente é altímetro 015, tem livre pulo, pistão 0, vento 120 graus, 082. Pouso autorizado, pistão 0, 3891. Salvador, está 3152, Kickback Sanamento, posição 6. 3152, coronel Kickback de Salva, me chama para um táxi. Livre, posicionamento 3152. 168, poderia coordenar o nível 190 pra gente? Como? 1868, chama Recife em 12685 e coordene com o mesmo. 1285, grato, boa. Juro, deixa eu falar ali. Direita, só o 19, tá sendo 89. Boa noite, tá 3891, boa noite, está autorizado a táxi Alfa, em reportando a Juliette. Alfa, reportando a Juliette, tá 8 na 38, nós vamos. Escutão 3891, nós vamos manter a posição de Juliette e aguardar o rebote da companhia inicial, tá? Posição 06. A positivo, então aguarda 3891. Táxi da 3152, tem 137 a bordo, 2 horas e 20, alternando o Natal. São 3152, está autorizado o táxi via Pátio 1, táxi é Índia, ponte pelo 10, torre 118. 95, o ajuste de altímetro, 1015. Teste livre, táxi via Pátio Índia, ponte 02895, está 3152, ajuste 1015. Afirma, está autorizado em inglês, direto para o portão 06. Obrigado. Oi, Salvador, está 3152, está pronto, próximo ao ponto 090. 3152, está autorizado a alinhar, decola piscina 0, vento 120 graus, 089. Ali, decola da 10, tá 3152. Salvador 098. Gente, chama o Charlie 121 desse momento, por gentileza. Decolada, eu não mexo o controle 119-135. Controle 1935, está 3152, boa noite. Copia. Sim, sou autorizado na etapa, número de voo 370. Vou decolar 110, com a esquerda, saída pouca, transição Zipá. Diante do voo 10. Controle Salvador, pele 119-35. Transição do céu 5035. Autorizado 370 para Natal, decolando a 10, curva esquerda, Pucas e Pá, apesulou 10, controle 19.35, transponder 5035. O Gol 098, continuamente está correto, e o pronto, feedback seu medo. Estará pronto, puxa o sinal, transponder 098. No 170, estou autorizado, me chama prototype. No 172, desce para 2000 pés, ajuste 1015, direto Duna. 2015, direto Duna. Às vezes. Dan 3152, Recife agora, 12685, bom voo. Recife 2685, Dan 3152, boa noite. Salvador, gol 11170 para táxi com 103 a bordo, 4 horas e 38, Fortaleza. Bom, 11170, estou autorizado a táxi via Índia, ponte para dar 10, torre 11895, ajuste altímetro no 05. 05 via Índia, 1895, muito obrigado, bom voo. O gol 1098 autorizado, deixa eu prontar. Para prontar. Gol 1170, muito boa noite, linda, cola Y0, vento 100 graus, 072. Linda, cola 10, boa, 1170. 170, decolador 27, no controle 119, decolador 35, bom voo. 1935, muito obrigado, boa noite. Goma 098, foi autorizado táxi via Índia, ponte para 10, torre 1895, ajuste altímetro 1014, por gentileza, poderia confirmar pessoas a bordo? 14. Sente, grata, bom voo, voo 098. Goma 098, autorizado a Yaya Monteca, BC 10. Gol 1098, está autorizando a decolagem, piso 10, vento 110 grau, 082. Livre decolagem no 0, gol no 0, 98. Realizador, gol 1172. Gol 1172, torre 1895, já pouso. Detalhe, que pá. Gol 098, decolar 231, no show controle 1935. 0935, boa noite, 1098. Boa noite, gol 1098. A partir da 1700 pés. Urno 098, contato radar, sobe mantém 370, saída PUC. Na PUC 370, urno 098. Na 172, autorizado pouso chão a zero, vento 120 graus, 089. O ajuste altímetro no 0 no 4. Eu pouso pista no 0, bom, na 172. 70, chama Recife em 12685, bom voo. 2685, obrigado, boa noite. Gol 1172, está no 35 de direita, chama seu aluno 21-9. 2-9, tá? Boa, boa, 1172. 1172, está autorizado o táxi, Alfa Juliette, posição 03 do Plat 1. Alfa Juliette, tipo 3, 1172.